Well, what about Shepard? He grew up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slavers attacked Mindwar. He saw his whole unit die on a cruise. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. No ano de 2148, exploradores em Marte descobriram os vestígios de uma antiga civilização espacial. Nas décadas que se seguiram, os misteriosos artefatos revelaram novas e impressionantes tecnologias que permitiram viagens a longínquas estrelas. A base por trás de tudo era uma força capaz de controlar o próprio tecido do espaço-tempo. Foi a maior descoberta da história da humanidade. As civilizações da galáxia chamam de Mass Effect. E o grande chave de diversão começando a sua 254ª edição para, em porra de 2016, não ter mais promessas vazias. O ano tá acabando, mas ainda dá tempo. Já é Natal e a gente tá aqui pra falar sobre Mass Effect, porra! Desculpa, Vivi, você não lembrava que era escandaloso assim. Caralho! Aí, se não for assim, não tem nem pra que abrir o Skype. Que pariu! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem Lapis. Quem joga de Paragon é um babacão. O loop infinito. O final de Mass Effect é igual a porta dos desesperados. Não importa o que você abra, sempre vem um macaco. O Arara. Eu gosto muito do carrinho do primeiro jogo. Acho que eu sou a única pessoa que gosta. Sim. Aquele carrinho do primeiro jogo é uma bosta, cara. Que é pior do que o carro do Halo pra controlar. Eu gosto muito do carrinho. Halo? Halo. A Vivi Violente. Ninguém me falou que tinha que gravar a frase. Vai todo mundo se fuder. Foi pega de surpresa. Opa. O Vitorrinco soro positivo com o melhor nickname da história. Vai, Vivi. Eu não lembro o que eu ia falar agora, porque eu tenho déficit de atenção. E HIV positivo, né? Tem que ver como é que é. Aparentemente. Nessa semana, sem promessas vazias, nós vamos andar a bordo da. Como é que é o nome? Normandy! Em direção ao. Esqueceu só o nome da nave. Esse uma beleza. Abre o internet. Vamos andar no carrinho escroto, ter uma porrada de diálogo escroto no elevador, tentar escrotamente pegar todo mundo na nave espacial e, por último, se der tempo, tentar salvar o universo escroto. Muito mais. Os do Ximenes Galáctico. Ximenes. Olha que sacanagem, olha só isso. Logo no amanhã de sexta-feira, mas vamos lá. Olá, senhores, tudo bem? Aqui jaz algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Não pensem em possibilidades ou condições, apenas respondam. Ok. Se vocês estivessem em uma ilha deserta, qual apresentador de TV vocês escolhiam para ficar lá com vocês e por quê? Calma, peraí, eu não posso pensar em possibilidades ou condições, né? Né? Então tá. Caralho, difícil. Pode ser qualquer tipo de qualquer país do mundo. Eu já tô pensando em possibilidades ou condições. É. Só diz e pronto. Eu já pensei em... Fala aí você primeiro, então. Me ajuda aí. Ana Maria Braga, porque pelo menos o mundo vai ser livre dela enquanto eu estiver nessa porra dessa ilha deserta. Ah, não. Vai se fuder, Daigo. Eu conheço você, eu sei que você não faria esse sacrifício pela humanidade. Faria. Eu levaria você quer mais, uma ilha deserta mais uma canela de porrada. Foda. Não, você não faria isso. Faria sim. Você tá mentindo. Você não é altruísta. Assim, cara. Não é, né, fudendo? Sua porra. Caralho. Puta que pariu. Eu posso levar a Angélica de 1988. Ou então a... Caralho. Como é que era o nome daquela filha da puta que era modelo? Faz um programa absolutamente retardado. Luciana Gimenez? Luciana Gimenez, isso. Ela é ali Luciana Gimenez dos anos 90. Pode ser? Sério? Porra, por que não? Né? Deixa eu ver. Se vocês tivessem que escolher apenas um trio no Marvel Capcom 3 para defender a Terra de uma ameaça alienígena, quais seriam? Escolham bem, pois eles serão os avatares e salvarão o planeta. Por que não meu time? Punho de Ferro, Nova e Gavião Arqueiro. Essa é fácil. Wolverine, She-Hulk e Wesker. Olha, é só escolher o nosso nosso trio. Se bem que o Wesker não ia querer salvar a Terra de uma ameaça alienígena, ele não ia dar um fuck, né? Não, e assim, ele quer dominar ele a Terra. Ele ia querer sequestrar espécimes das xenoformas. Não, ainda assim ele ia olhar e falar, porra, não, o planeta é meu, vocês vão tomar no cu, cheguei primeiro, 20 anos de trabalho aqui. Sim, mas ele provavelmente iria dominar a raça alienígena e usar elas pra sacanear o mundo. Também. Mas isso não importa, ele seria tipo o ninja inimigo da parada. Se vocês tivessem que construir uma arca pra sobreviver a um novo dilúvio, onde vocês fossem dados a opção de escolher quem ou quais raças ou espécies iriam, quem vocês colocariam? Peraí, isso é muito complexo. Uhum. Eu tenho que escolher, tipo, exatamente as pessoas que foram que seriam salvas? Parece que sim. É, fudeu, cara. Ah, acho que eu ia fazer igual da última vez pra não dar muito problema. Assim, eu ia levar só minha família, foda-se. Mole uns brother, mas os brother mesmo. Acho que ele é minha família, meu cachorro. Eu sou um cara egoísta, não ligo pra ninguém. Tá legal. Se vocês tivessem que escolher um robô de qualquer obra para defender o seu animalzinho de estimação que foi ferido pelo seu ex-melhor amigo, que agora é um gênio maligno da ciência, qual você escolheria e quem seria esse seu ex-melhor amigo? Porra! Só porque eu falei de Robotrek, hoje é seu robôzinho irado do Robotrek. Você pode fazer vários mods nele. É, os altos mods. É, acho que eu escolhi o Garmin Rage do Super Robot Wars, porque sabe, ele tem... Sabe o Mega Man? Tecnicamente o Mega Man ele é um meio robô, né? Ou ele é full robô? Ele é robô inteiro. É? Droidão. Mas ele tem umas peles. Não, ele só parece um menino. Ele é tipo... Bom, foda-se. É, eu escolhi o Gamma Rage do Super Robot Wars porque ele tem serrotes nas pernas. Eu não gosto do Mega Man porque ele é muito felizinho. Ele não tem aquele espírito vingativo que eu preciso, entendeu? Ah, então pega o X. Ele é um escroto, cara, que ele se foda. Enfim. Se vocês pudessem voltar no tempo e pudessem alterar apenas uma coisa, o que seria? Não pode mexer na própria timeline, nem em fatos históricos da humanidade. Porra, eu não posso mexer em quem, então? Né? Vai tomar no cu, pô. Como a merda, GG. Vou peidar na cara de alguma... Ah, já sei. Já falei isso no podcast anterior. É, eu arruinaria a vida da criança antes dele ficar adulto, do cara lá que o Dag falou aqui, que foi o responsável pela criação dos Tokusatsu e Sentais e todas essas merdas. Mais do que a bomba atômica, acho que você teria problemas com a bomba atômica. Não seria um fato, não alteraria fatos históricos da humanidade? Não, mas se você fuder a vida do cara mais do que a bomba atômica fuder, acho meio difícil. Não, mas você não entendeu, eu não vou fuder a vida do cara, eu vou literalmente matar ele. Eu não quero que ele seja infeliz, eu quero que ele nunca exista pra ele nunca poder ter criado o Tokusatsu. É, os caras sobrevivem, não adianta. Enfim, se bar, eu mataria todo o Japão inteiro antes de poder inventar todas essas merdas. Vejamos, se vocês pudessem ressuscitar um artista, apenas um, essa é muito fácil. Música, cinema, ou outra coisa, o qual será no futuro o carrasco que levará sua alma ao inferno? Quem seria essa pessoa e por quê? Pera, o Paco vai levar meu carrasco que levará a minha alma ao inferno? Bom, tudo bem, eu não ligo. No meu caso seria o Zé Vilker. Você reveria o Zé Vilker? Sim. Por quê? Porque ele é bom. Não acrescenta nada à humanidade, cara. O Paco de Lucia é muito, muito superior. Não, mas até aí você escolhe o seu, eu escolho o meu, pô. Tá bom, justo. Agora vejamos, se você fosse considerado o pior ser humano do universo, mas ainda fosse lhe dado o direito de se defender e ser julgado e condenado, quem vocês escolheriam para ser essa tarefa? O Ken Reeves. Caralho. Não, acho que eu escolheria você como meu advogado de defesa. Você me escolheria como seu advogado de defesa? Que honra. Sim. Você acha que eu daria um bom advogado de defesa? Sim. Você acha que eu faria um bom caso pelo qual você deveria ser inocentado? Uhum. Eu acho que... Você ia começar a soltar uns The Reason you Suck speech assim pra galera? Sim. Eu ia mandar todo mundo comer merda. É tipo isso. Entendi. Se você pudesse dividir todo o dinheiro do planeta Terra com apenas uma pessoa, ou entregar para apenas uma causa, quem ou qual seria? Comigo mesmo, pode? Ninguém falou que não. Ela falou pra não pensar em condições, né? O problema é que uma causa é um negócio muito aberto, né? Tipo, vai dar merda. Tipo, o cara vai ver tanto dinheiro e vai ficar doido e não vai usar pra causa. Então eu prefiro mesmo caçar com a causa. Se tivesse uma causa de terroristas brasileiros, que tipo, botassem fogo no congresso e essas porras, e não fossem comunistas, eu financiaria. Eu ficaria com a grana e eu mesmo investiria numa causa. Se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que ia, tipo, eu ia comprar uns equipamentos loucos, uns drones, umas paradas assim, uns helicópteros, e eu ia virar tipo Batman. Controlar tudo à distância. Você pode. Se vocês tivessem que adivinhar como será o lado B e o lado C da realidade, considerando que estamos no lado A, como seriam essas realidades alternativas e como vocês se imaginam nesses universos? Cara, tem o Bizarro Worlds, onde o Castro ele é retardado, feminista e gente boa. Porra. E eu provavelmente literalmente estou morto. Ele tem, tem mó cara de direita, mas ele é comunista. Caralho. No meu caso, eu provavelmente estou morto ou no B ou no C. E é isso. Por que você estaria morto? Não, tem um deles, eu tenho que estar morto. Olha as merdas que eu já fiz na vida. Como é que eu não tô morto? É verdade. Se vocês tivessem que proteger um tipo de fruta de ser levado desse planeta para sempre para uma espécie alienígena, qual seria e por quê? Puta, são tantas. Eu protegeria amoras. Eu gosto amoras. De... Cara, tá aí amora. Pitangas. Eu protegeria pitangas. Boa. Essa foi mole. Se vocês tivessem que escolher entre andar com um tênis diferente em cada pé até o caminho do trampo ou de camiseta xadrez e casaco listrado, qual das duas opções seria? Tem que escolher uma. Pode ser camiseta listrada e casaco xadrez, porque eu faço isso direto. É, casaco listrado eu tenho preconceitozinho. Não quero... eu nunca tive nenhum casaco listrado, mas eu já usei camiseta listrada com casaco xadrez várias vezes. Camiseta listrada eu tinha quando era moleque. Eu tenho que escolher uma porque eu andaria de boa com as duas opções. Né? Como eu não gosto do casaco listrado, acho que seria o tênis diferente em cada pé. Eu não tenho nenhum problema com nenhuma das opções, mas eu escolheria casaco listrado com camiseta xadrez, porque isso é absolutamente terça-feira pra minha pessoa. Se vocês tivessem que escolher viver em um mundo sem pornô ou sem churrasco, o que vocês... Sem churrasco, óbvio. Sério? E, cara, é close, mas sem churrasco. Ah, não. Cara, depende. Se eu, tipo, se eu pudesse viver num mundo sem pornô, mas eu fosse, tipo, o David Zellian da porra toda, tá ligado quem é esse maluco? David Zellian, eu não sei como é que fala isso. Eu acho que é Bill Zerion. Quem é esse cara? É Bill Zerion, na verdade. É um cara que é, tipo, trilhardário, que, allegedly, ele ganhou toda a fortuna dele com jogando pôquer, mas ninguém nunca confirmou isso, então eu acho que ele é só herdeiro mesmo. Mas ele é um cara que, ele basicamente, ele passa a vida dele inteira tirando foto com mulheres bizarramente gostosas com pouca roupa no Instagram, que ele come. Segundo ele nem paga pra comer. Quer dizer, ele paga, tipo, um jantar, hotel, essas merdas, né? Lógico. Passeio de helicóptero, mas elas não são literalmente prostitutas. Ele paga a locação, mas não paga o serviço. É, exatamente. Enfim, e ele passa a vida dele toda comendo mulheres absurdas. Então, se eu fosse tipo esse cara, beleza, eu viveria num mundo sem pornô. Mas, dado que eu não sou esse cara e eu sou uma merda e eu preciso da pornografia pra viver, eu acho que eu ficaria sem churrasco. Caralho. Não, eu não vou ficar sem churrasco não, cara. Sério mesmo. Bom, você que sabe, cara. Prioridades aí, na sua vida. Eu acho que você tá errado. Eu acho que você não conseguiria viver sem pornô. Eu já vivo. Não, cala a boca, Dani. Sério? Tirando aqueles negócios que vocês postam no grupo onde não existe. Você é beato, caralho? Eu tô quase, né? Eu tô quase um monge. Entendi. Se vocês fossem ao inferno e o diabo lhes desse as opções de revisar, formatar trabalhos nas normas da ABNT para sempre, ou restaurar todos os dentes por toda a eternidade em um dentista onde vocês ouviriam continuamente aquele barulho de broca em suas devidas bocas, qual das opções vocês escolheriam? Normas da ABNT. Normas da ABNT, hands down. Eu acho de boa, tá? Tranquilão. Seria um lance meio ser funcionário público no inferno? Sim, seria tranquilo. Muito tranquilo. Seria ok. Se vocês tivessem escolher entre viver num mundo sem paredes ou num mundo sem queijo, qual seria a opção? Cara, eu não vou ficar sem queijo. É, eu não vou ficar sem queijo nem fudendo. E eu não teria nenhum problema em um mundo sem paredes. É sem nada. Eu ficar vendo mulher pelada todo o tempo. Yeah! É tipo, eu não tenho nada de esconder das pessoas. As pessoas têm um monte de coisa de me esconder, saca? Sim. E então, queijo eu não vou ficar sem, não. Eu teria um puta leverage no mundo sem paredes. Eu adoraria ver no mundo sem parede, na real. Beijos de morango. Agora vamos ao último e imenso. Cara, falando em beijos de morango, recentemente eu achei umas camisinhas de melancia aqui em casa. Que tipo de pessoa usa camisinha de melancia, né, cara? Melancia? Que específico? É muito, tipo, sei lá, coisa de chuba. Chuba. Olá, meus queridos baixos feitiçoqueiros, dragão arqueológico e senhor da combatividade. Aqui quem você escreve é DVD, seu amigo quase tão antigo quanto o Sion e a adaga de Xian. Eu não entendi a referência, eu deveria? Sim, são dois temas de Tomb Raider. Ah, tá. Então não deveria entender, não ligo. Tomb Raider, que dizer dele? É simplesmente a franquia que eu mais amo. O conheci no início de 97 e, ao contrário de tanta gente, não foi a mulher quadrada gostosa, ao menos na imaginação, que me cativou. Foi a exploração. Cara, esse negócio de mulher gostosa em pixels é uma coisa incrível, né, cara? A imaginação funciona de uma forma muito bizarra. Outro dia, tipo, eu tô numa onda que eu tô assistindo South Park pra caralho. Eu tô assistindo South Park, tipo, todo dia assistindo Eu tô numa onda de que eu quero assistir todos os episódios. Você já tá onde? Eu tô na metade da sexta temporada. São porra, 20. Já tá longe? É, mas são 20. Eu sei. Enfim, depois de um tempo, você fica acostumado com a estética da parada, entendeu? Aí aparece um determinado personagem, você fala, nossa, mas que mulher gostosa. E é literalmente o desenho mais cagado que você pode imaginar nessa vida. Mas enfim, é impressionante como funciona a mente humana. Era sensacional encontrar os caminhos, vasculhar a procura dos secrets de uma fase e só aí seguir em frente. Isso me pegou e me fez fã. Concordo com o Ninja Inimigo que a jogabilidade não era nem um pouco user-friendly. Ah, mas naquela época ninguém ligava pra isso. Era terrível, pra ser sincero. Cara, pensa naquela porra, aquele joguinho de nave do Star Wars, tá ligado? Nossa, Rogue Squadron? Não, Rogue Squadron, porra, era até bom. Não, mais do que isso, X-Wing, exatamente. Nossa, mas era uma coisa triste. Não, eu tô pensando nos dois fazer raiva no povo quando pegava pela primeira vez. Rogue Squadron eu tomei tapa até fazer direito. Não, também, mas o X-Wing é muito pior. O X-Wing era 10 vezes mais complexo. E o Lapis falou sobre o mergulho que a Lara teria ganho no jogo seguinte. Mas ele está presente desde o primeiro tomb. Eu não faço ideia do que é isso. Ah, tá, aquele golpe que ela faz, que ela dá um cambalhotão pra frente. Né, quando ela pula de um lugar muito alto, ela embica, naturalmente. Pode. Outro ponto que é uma tecla sempre batida. Tomb Raider retroalimentou-se de Uncharted. Isso não é verdade. Os elementos que alegam ter sido inspirados em Uncharted já estavam presentes durante a segunda era. Principalmente no Underworld. Nossa, mas o cara manja pra caralho dessa merda. Devia ter chamado ele pra falar de Tomb Raider. Né? Sim. A GG diz que Tomb Raider ficou parecido demais com Uncharted para o gosto dela. Mas a culpa disso é de Uncharted, que ele se copia Tomb Raider. Sei lá, eu fiquei com a impressão de que esses novos Tomb Raiders, pelo menos, venderam um pouco de Uncharted. Né? Um pouquinho. O bagulho ficou mega cinematográfico e como é que chama? Raw e dark e whatever. Cruzão, louco. É. Sobre a questão tiazinha e Ellen Roche, foi o seguinte. A tiazinha saiu um posto na Ação Games 144, acho, vestida de Lara. Nossa, deve ter pagado muito barato pra ela pra fazer isso. Isso que é mais legal. E a Ellen foi modelo oficial, inclusive certificada, acreditada, no livro que saiu esse mês, em capa dura e comemoração aos 20 anos, que conta toda a trajetória da franquia. Sobre os pulos, os 5 primeiros tinham a métrica de quadrados. O passo pra trás era exatamente um quadrado, justamente para facilitar medir corretamente a distância para o pulo. Um pequeno deslize do ninja inimigo. Clássico. O número 1 não começa na muralha da China, que Lara visita no 2. A primeira fase do 1 é no Peru, se não me falha a memória. A tumba de Qualopec, mas com certeza no Peru. E o 2 não começa em um beco da Venezuela, mas sim justamente na muralha da China. Com todo respeito ao meu querido Ilapso, que o Uncharted foi esse que ele jogou, que tem a melhoria de armas, que ele citou que os novos Tomb Raiders copiaram. Os Uncharted que eu terminei usavam a mecânica de apenas 2 armas, que é a mecânica mais cancerígena do mundo, sim, que o Tomb Legends, muito anterior, já tinha. Insistem em dizer que Tomb Raider retrocopiou o Uncharted, mas ou dizem porque sim, ou as coisas que citam já estavam presentes no Tomb antes de Uncharted. Isso humilha esses otários. A minha impressão é que alguém que não gostava de Tomb por ter uma protagonista mulher, olha só, machismo, jogaram a carta do machismo. Uhum. Quando viu Uncharted, gostou e disse Tomb Raider copia Uncharted. Olha só, todo mundo aí tá sendo acusado da carta do machismo, morram no fogo, comam merda. Ele tá lançando sem dó. E isso simplesmente é repetido a exaustão, aparentemente sem conhecimento real dos jogos. Nossa senhora, mas isso é porradarias como gente raramente vê por aqui. Tá batendo em todo mundo. Terminei todos os tomes da linha principal e ainda o Guardian of Light, o Temple of Osiris, os dois do Game Boy Color, o Prophecy do GBA, caralho, eu falei GBA, me mate, Daigo, GBA. Sim, acontece. E três de celular. Terminei os três, o cara, mas também vai ser... Caralho, fudeu, velho, celular? Você é um fãzoquinha viadinho, puta que pariu. Terminei os 3 Uncharted e comecei o 4. E digo a vocês, meus queridos, malditos putos, Tomb Raider não copiou Uncharted. Eu acredito em você, cara. Eu acho que você manja mais do que todo mundo que fez esse podcast. Então, você pode lançar aí seu próprio podcastzinho e falar dele sozinho. E vai ser melhor que o nosso. Falando de fase da água e momentos memoráveis, apesar de ainda não ter arapão, a fase da cisterna do 1, com a música que tocava quando você entrava nela, era simplesmente maravilhosa. Além da cisterna em si ser incrível. Eu acredito em você. Cara, você acha graça de cisterna? Eu gosto de fase da água. Se poderem. Mas é uma cisterna. Eu gosto de cisternas. A GG falou que o tomo de 2013 tem uma parada mística que não é mística, mas tá enganada. A coisa toda é justamente sobre a empresa Imiko, regente do Yamatai, não faço ideia do que ele tá falando, que simulava a imortalidade tomando o corpo de uma nova hospedeira de tempos em tempos. E é justamente o que ela quer. Você vai gostar disso, seu Eternidade. Opa. Possuir o corpo da Sam Nishimura, melhor amiga de Lara. Todo o cerne da resolução do jogo é... E por que eu vou gostar disso? É uma japa gostosa? Se for uma japa gostosa, eu gosto. A Imiko era dita como uma bruxona gostosa no Japão antigo. Top. Todo o cerne da resolução do jogo é místico. Inclusive, uma curiosidade. No livro Os 10 Mil Imortais, segue a história do logo depois do jogo, lida justamente com efeitos colaterais místicos e da presença de fragmentos de Jinmiko dentro da Sun. E, para encerrar o assunto Uncharted, que apesar de não gostar da comparação, gosto muito dos jogos, e digo, Nathan Drake não é Indiana Jones. Ele é o outro personagem do Harrison Ford. Ele é o Han Solo. Ele é um Zé Buceta do caralho. Cafajés safado, mas com bom coração, leva o povo na lábia. No mais, desculpem o rage desse fã apaixonado. Sou velho rabugento, mas sou legal. Eu acredito em você. Um grande abraço e um beijo nas bundas. Que lá, sei lá. É, eu vou imaginar que isso é alguma viadagem do Tomb Raider. Não, agora ele foi pro Mass Effect. Ah, meu Deus. Então ele morreu pra mim. Isso é o quê? Daqueles bichinhos azul lá? Se pá, é. Ou é daquela mulher que não tem cara? Tem uma máscara. Ah, mulheres sem fuças. Tá ali. Ela tem uma fuça, mas se você vê a fuça dela, você fica louco. Só ela tem uma... Caralho, coisa horrível. PS, falaram de um tempo que todo mundo se oferecia para gravar. Eu teria gravado sobre o Tomb Raider com enorme prazer. E se a gente soubesse que você era uma enciclopédia de Tomb Raider, a gente super teria te chamado. Pois é. Assim como ainda não aguardo da chamada para a gravação do episódio de Mass Effect. Fica aguardando aí, fera. Depois da saída do Andromeda, quem sabe? Quem sabe, de fato. Minha compra dele em pré-venda está garantida. E o seu ticket para o inferno também. Commander Shepard, step forward. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance Branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council. Instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. Meus amigos, com certeza Mass Effect é o tema mais solicitado no Battlefront Soco desde 2011. Ele foi tão pedido que mesmo em 2016, no último Battlefront Pizza, um brother apertou a minha mão, olhou nos meus olhos e falou: eu não esqueci do podcast Mass Effect. Você não tem vergonha nessa cara não, gente? Coisa horrível, deixar os outros esperando desse jeito. Ah, mas tá esperando de graça, tem que esperar mesmo. Foram só 4 anos. Não, não, esse cara não espera de graça não. Esse cara, ele esse não cara espera de graça. Não. Ele tá esperando faltar o assunto pra gravar Mass Effect. É isso. Ah. Isso é o que não vai falta. Vai ser mais emocionante. Já esgotou o assunto porque a gente começou a gravar sobre qualquer merda. A gente gravou há 2 semanas, sei lá, um programa sobre televisão dos anos 90. Isso não é videogame. Caralho, que vocês não me chamaram, porra. Aí, sacanagem. Mas, programa de televisão dos anos 90, eu tenho que dizer que ele é a melhor coisa que vocês já fizeram, porque aí acabou o assunto aleatório de muitos programas pra frente. Não. Ou então vocês vão começar a repetir. Ele só foi gravado porque iam gravar um episódio que já tinha sido gravado e ninguém sabia que já tinha sido gravado. Olha aí. Verdade. A gente gravou, mas só juntou, só editou de novo, né? Não precisou nem gravar. Aí isso uma da hora foi: vamos gravar sobre os anos 90. Chamem as pessoas. E aí virou isso. Mas sobre quem tá gravando? Oi? Não importa. O que importa é que há 10 anos saiu um jogo aí da BioWare que é muito bom. E nada mais importa. Agora tá tudo lindo, mas daqui a 1h30 vai ter gente com sono. Tem que acordar às 5 da manhã e não sou eu. Não. Meus amigos, eu lembro como se fosse ontem, eu estava sofrendo uma pressão social muito grande para jogar a porra de um jogo chamado Mass Effect. E as pessoas estavam me falando como os RPGs orientais eram uma merda hoje em dia e tava tudo fadado ao fracasso, que os RPGs ocidentais eram muito mais fodas e que eu devia jogar um jogo que era como se fosse Star Wars e Star Trek juntos, só que bom. Eu falei, parece interessante. Eu não entendi o que era RPG ocidental, não sei o que o nego falava disso. disso, pá. Só sabia que era um shooter, só sabia que tinha XP, só sabia que era no espaço. Mal eu sabia que era um simulador de elevador muito foda, com direito a um carrinho muito escroto. Vivi, poderia me dizer, por favor, como você conheceu... Eu já tô cagando pra pauta, né? É só essa pergunta rapidinha. Como você conheceu o Messer? Cara, assim, eu particularmente nunca fui muito fã de temáticas estelares no geral. Já sei que vou tomar uma chuva de meteoro de foda-se agora, porque eu abomino Star Trek e não acho a menor graça em Star Wars. Então, aí um amigo meu chegou: Viviane, você precisa jogar Mass Effect. Assim, eu não preciso jogar Mass Effect, né? Mas tudo muito bem, bom, né? Deixa eu dar uma olhada aí. Porque eu sempre gostei de RPG ocidental e nunca fui muito fã de RPG oriental, porque eu não tenho saco, paciência pra ficar matando carta pra subir de XP. Mas não, você gostava de The Witcher? Não, sim, eu já jogava... Tinha The Witcher nessa época? Não, The Witcher tinha. Só o primeiro ainda, mas o meu computador era muito fuleiro pra rodar isso. Eu fui jogar muito tempo depois, porque o The Witcher, desde que tem conhecimento, ele suga a alma do qualquer PC. É verdade. Mas eu, na época, eu tava jogando Neverwinter Nights, né, o 1 e o 2, e tava começando a pegar alguma coisa. Não, saiu primeiro, se eu não me engano, foi o Dragon Age Origins, depois que saiu Mass Effect, se eu não me engano. Eu acho alguma que foi o assim contrário. Acho que foi o contrário, 2007, né? É verdade. O Dragon Age 2009. Eu cheguei a jurar junto em algum programa de que Dragon Age era mais antigo. E aí eu, sim, a sim, mas a questão é que eu não joguei no lançamento Mass Effect. Eu joguei, porque tava jogando o Dragon Age Origins, tipo, joguei 500 milhões de vezes esse jogo. E aí um amigo meu: olha, tem outro jogo da BioWare aqui que também é um RPG. Aí, só que é uma temática estelar. Eu ia, não quero jogar esse negócio, não. Depois de muito ele me apurrinhar a porra do meu juízo, porque ele não tem mais nada pra fazer da vida dele, eu botei, instalei o jogo, aí comecei a jogar, aí não tinha pegado ainda. Aí depois o negócio ficou assim: caraca, que droga é essa? Que droga de viciante, né? Droga de ruim, não. Gente, mas que merda é essa? E comecei a jogar desesperadamente, aquele final alucinante. E depois eu fiquei muito puta da minha vida, porque eu tinha que esperar sair o 2, saiu um ano depois, né? E aí foi. E hoje eu digo que a única coisa tangível, intangível, transcendental, com temática estelar, que eu gosto, é realmente a série Mass Effect. Porque fora isso, pode empacotar e mandar pra puta que pariu. É isso. Muito bom. Nossa, que emocionante esse desabafo. Acabou o programa. História do sonho dele. Mas Mass Effect não veio aleatoriamente no universo. Ele veio a partir do histórico de uma empresa muito batuta chamada BioWare, que já estava mandando ver nos RPGs boladinhos desde 1900 lá vai bolinha. Que eu me lembro que eu joguei Baldur's Gate, Mass Splinter, jogava essas porra toda, me obrigava a jogar, né, Neverwinter Nights e tal, e era do balabá. Cara, o curioso, a gente foi dar uma olhada sobre a empresa como um todo, e os caras que fundaram eram médicos recém-formados. Um deles, o Augustine Ip, ele largou a empresa no meio do caminho, e eu fui procurar o nome do cara no Google, e ele meio que é um médico de família em Alberta, agora, hoje em dia. Os outros dois, eu acho que devem ser acionistas de alguma forma ainda, o Ray Musica, Game Canada, e o Greg Sischuk. Mas aí eles fundaram essa empresa meio que numa onda de trabalhar com jogos, porque aparentemente a faculdade de medicina que eles fizeram tinha programação de computadores, o que mostra aí o nível da medicina que os caras estudam no Canadá, o país superior, né? É. E já no ano seguinte... Eu ia falar que eles fundaram porque medicina não dava dinheiro. Cara... Olha, na América do Norte, assim como na América do Sul, ser médico é uma coisa que dá uma grana. Então, eu acho que não. Mas no ano seguinte eles lançaram um primeiro jogo chamado Shattered Steel, e com esse jogo eles contrataram, fizeram um contrato com a Interplay pra distribuição. Interplay que hoje em dia é defunta, mas no meio do caminho todo tá aí dentro da Activision, né? Activision Blizzard, no fim das contas. E pouco depois eles conversando lá com a Interplay tinha uma licença de D&D que eles adquiriram com a TSR, ou sei lá quem era o dono de D&D na época, pra fazer jogos eletrônicos da franquia D&D. E foi daí que nasceu o Baldur's Gate. E a partir daí é que a história da BioWare meio que deslancha mesmo. A BioWare, ela é uma dessas empresas, por mais que ela hoje seja totalmente conhecida, e o nome dela bastante ligado a Mass Effect, que é provavelmente, certamente, a grande franquia deles, os caras estão aí há 15 anos, no mínimo, 15, 20 anos, no mínimo, desenvolvendo jogos que, se o nome da empresa não aparecer com muita força, os jogos apareceram com muita força. Baldur's Gate, Neverwinter Nights são deles, e o cara que é meio que o protótipo 0.1 do Mass Effect, que é o KOTOR. Uhum. Uhum. Aliás, KOTOR, um jogaçaralho que merece um dia um programa. E Vivi, mesmo que você odeie Star Wars, não sei se você já jogou, mas tenta jogar o KOTOR. Foda-se Star Wars. Eu tenho ele no Steam. Cheguei a começar a jogar, mas não terminei, porque sabe como é que é jogo de Steam, né? Você tem 500 milhões, você joga 10% daquilo. Tipo assim, eu tenho KOTOR pra Steam. Todo mundo tem. É só jogar. Pois é. Exatamente. Eu tentei jogar o KOTOR, só que a jogabilidade dele tá muito... Ele envelheceu mal, devo dizer. Envelheceu. Tenta jogar pra celular. Tá atualizando. Pois é. Ele saiu pro Android agora, só que ele tá caro pro Android. Pra celular? Pra celulares. Sim. Ele saiu pra celular, só que ele tá caro. Pra celular, a jogabilidade é menos ruim, porque a jogabilidade em celular é ruim. Então você meio que já... Aí o Delta compensa, né? Tá, entendi. KOTOR. Pô, R$10. Vou comprar aqui. Depois do KOTOR, eles fizeram o Jade Empire, que foi bem aclamado, inclusive. É, tem a mesma pegada do KOTOR, de RPG de ação, digamos assim, mas ele se trata do Japão feudal, né? Então eles saíram... É um jogo de RPG ocidental com história oriental. Então, qual é o nome do jogo? Jade Empire. Ele foi exclusivo pra Xbox. Empire. Quando você falou, eu achei que era só o seu jeito de falar Jedi diferente. Eu achei que tinha um jogo chamado Jedi Empire. Vamos afrescalhar a parada, né? Eu namoro com uma professora de inglês, então eu peguei todas essas afrescalhadações. Império de Jade. Não, afrescalhadações. Não zoe a palavra que meu amigo acabou de inventar. Isso. Podia ser só o Liquid César, inclusive. É... Mas esse... eu não consegui falar pras pessoas, não consegui me apresentar. É do primeiro Xbox de todos, né? O primeiro Xbox, o Caixotão, ele tem uns jogos exclusivos interessantes, cara. Não era só Halo Machine, não. Não era só Halo Machine, não. Que a Microsoft conseguiu dinheiro pra fazer o 360 com a força que ele veio. Pois é. Depois um pouco do KOTOR, o Casey Hudson, que era um cara forte lá da BioWare, ele tava com uma ideia, um roteiro na cabeça, né, de fazer uma grande ópera espacial. Legal esse termo, tem usado. O pessoal usa muito, né? Eu achei na moda e quis usar. Acabei de ver o Rogue One, etc. E queria propor essa ideia de uma trilogia com um primeiro capítulo introdutório que pudesse ter um fim em si, se falhasse, mas que usasse os fundamentos mecânicos que eles constituíram no KOTOR, mas que se diferenciasse pelo fato de que o combate não fosse necessariamente um combate corpo a corpo. Tanto que Mass Effect só vem ter combate corpo a corpo de fato terceiro, né? Só volta a ter uma coisa... E além disso, eles criaram um universo próprio deles, um universo sci-fi, que é todo deles e não uma franquia do Star Wars que eles estavam fazendo. Exatamente. O que eu tinha ouvido falar na época, eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca consegui achar a versão original da notícia, é que a BioWare queria fazer um jogo de Star Wars com a proporção do Mass Effect que eles fizeram no fim das contas, só que eles perderam a propriedade intelectual, né, o contrato pra fazer. Ah, e mas aí... tem KOTOR 2? Pois é, mas o KOTOR 2 não é deles, é da Obsidian. Ah, tá. E aí a ideia que... A notícia que eu tinha lido, e aí eu não tenho certeza se ela é verdadeira ou não, é que de birra eles fizeram Mass Effect pra provar que eles conseguiam fazer um jogo espacial com a força que eles queriam sem precisar da franquia. O KOTOR 2 é depois do SUTOR, porque o SUTOR ainda é BioWare. É, verdade. O MMO, exatamente. O MMO é bem depois. O MMO, então, ele é de 2013. Ah, é 2013. Aliás, não. Não é 2013, é de 2011. Isso, e o Mass Effect já tava indo pro 3 nessa época. Então eles meio que no meio do caminho parece que voltaram a ter uma relação aí com a... Tudo bem que eles já tinham EA no meio, né? Na verdade, eles conseguiram muita força dentro da EA, e a EA tinha os direitos do Star Wars. Até hoje tem, né? Ainda tem. Uhum. A EA é a única que pode lançar jogos do Star Wars. Por isso que eles têm Battlefront, vão lançar o da Visceral Games agora, que é de ação. É possível que... Tudo que é Star Wars é da EA. É possível que a aquisição da BioWare pela EA tenha algo a ver com isso, né? Os caras que fizeram bons jogos de Star Wars estão aí dando sopa, vamos comprar. Inclusive, essa parte dessa aquisição pela EA na época, eu lembro que deu uma confusão danada, porque foi justamente na época que eles estavam desenvolvendo o Mass Effect 3, né? Sim. Então você já vinha de um Mass Effect 1 e 2 sensacional. O segundo, então, é alucinante, entendeu? E aí chega no 3, e aí, match multiplayer, foi aquele final que o pessoal achou cagado, aquele primeiro que saiu, que eles mandaram, fizeram um patch pra você poder ver o outro final, que mesmo assim, pra mim, ainda não atendeu ao que eu gostaria. E aí o pessoal ficou meio assim de com a EA em relação a BioWare, né? Então acho que agora nesse 4 é o tudo ou nada pra EA provar que eles realmente não botaram a mão e cagaram a franquia. Eu não acredito que cagaram a franquia, mas no ritmo. Calma, Lili! Calma! A gente vai falar do final do 3 especificamente? Tem um espaço na pauta pra isso? Falaremos sobre isso. Tá. Até do jogo. Mas não é o pulo que eu falo do bandido, não, cara. Calma. Uma curiosidade aí é que o Mass Effect 3 ele tem multiplayer por conta do estúdio que o multiplayer foi feito por um estúdio separado. A BioWare hoje tem 3 estúdios. O primeiro é responsável pelo Mass Effect, o segundo é pelo Dragon Age e o terceiro é pelo MMO do Star Wars somente. E a galera do MMO tava tentando implementar as coisas multiplayer dentro dele de forma um pouco mais, menos complexa, né, que eles iriam fazer no MMO, e aí eles acabaram fazendo um multiplayer pro Mass Effect 3 pra testar isso, e o estúdio de single player gostou e quiseram colocar dentro do jogo. Então, não, tudo bem. Que... Uma coisa é você fazer um multiplayer e botar no jogo e tal. Outra coisa é você pegar no single player e falar, você quer ganhar o dobro de assets pra conseguir ver o final maneiro? Joga as postas que a gente fez aqui. Isso é um grande erro. Foge lá com seus amigos haters. Uma pergunta. O MMO ainda tá rolando? Ainda existe? Tá rolando. Ele tá forte. Ele não é o maior, mas ele tem um público muito fiel. Ele tá na quinta expansão dele. Qual? Caramba. É um play violentaço. E é bem bacana. Eu joguei ele. A história dele é nível BioWare, assim. Você tem escolhas. Quests muito boas. Eu joguei. É o único MMO da história que você vai ter uma campanha em que você joga estilo jogo Mass Effect, KOTOR e tal. Com seu boneco, fazendo escolhas, tendo relacionamento e indo caralho. Isso é maneiro. Só que é aquela porra de MMO, ainda mais de free to play. Você tem que jogar 1 milhão de anos pra conseguir fazer alguma coisa ou pagar R$10 pra viver 1 milhão de anos em um dia, entendeu? Então, o negócio é que... O que vocês me disseram sobre esse jogo é que como um MMO, ele é um ótimo jogo single player. Sim. A partir da terceira expansão, eles repaginaram o jogo pra que ele não ficasse tão na cara que era free to play. Então, upar o seu personagem tá muito mais rápido. Você pode fazer todas as histórias sem pagar nada. Se você começar a pagar, você só faz um pouco mais rápido. Mas não é mandatório dessa vez. Entendi. Essa coisa de você falar que o jogo MMO é forte ou não, uma dentro de um minuto, tá? Ele é bastante relativo, no sentido de que, às vezes, é mais importante que você apenas tenha um público fiel. O volume desse público não é tão importante. Vou dar um exemplo pra vocês. O The Crew, que é um jogo de carro, foi lançado em 2014. Em dezembro, mas ainda é 2014. Esse jogo, no meio deste ano, eu consigo afirmar, porque, enfim, eu vi aí, ainda tava tendo atualizações frequentes de comunidade, de eles atualizarem com carros novos, coisas novas nos carros, e selecionar vídeos específicos que a comunidade fazia, colocando um modo novo de jogo, que era um modo câmera, que era só pra você ser um carro que filmava os outros, fazendo toda uma comunidade rodar ao redor disso, de um jogo que não vendeu absurdamente. O GTA V, mesma coisa, só que aí por um outro lado, um jogo que vendeu absurdamente, e que até agora, GTA é mais, entre aspas, grave ainda, porque 3 anos, os caras esse ano, 2016, ainda estavam atualizando com artefatos novos no jogo, o online no caso, né? Então, o modo online do GTA V deu super certo. O GTA Online tá ainda aí furioso. É uma questão de expectativa, né? Sim. Se você faz um jogo querendo quebrar World of Warcraft, aí você não vai conseguir. Elder Scrolls Online, né? Você faz um jogo que era pra quebrar isso. Uma das coisas que eu acho mais interessante em Mass Effect é como eles conseguiram construir um universo muito interessante que tem uma tecnologia anos luz na frente, mas que não é aquela parada que se passa numa galáxia muito distante há muito, muito tempo. O Andrômeda vai ser, né? Sério mesmo? Não. Galáxia de Andrômeda, né, cara? Não é enquanto tá tendo os eventos do Mass Effect 3? Sim, é durante Mass Effect, sim. Só isso. Mas olha só, peraí, gente. Não acha que é depois, não? O importante é que existe o planeta Terra, existe o universo como a gente conhece, só que eles criaram uma base da história tão boa que consegue mostrar que a gente consegue explorar lados impossíveis do universo. Não, mas olha só, a coisa do Guerra nas Estrelas, que é a referência que você fez, do há muito, muito tempo numa galáxia muito, muito distante, é só uma alegoria, né? Só pra você não ter muito trabalho de introduzir o universo fantástico. Isso em 77, até porque talvez na época o cara tivesse uma preocupação de não compararem o trabalho dele com Star Trek e outras ficções, onde a humanidade, o ser humano da Terra é uma coisa mais presente. Acho que sim, a coisa de você ter a Terra presente e o papel que o planeta Terra desempenha, que é no último jogo, inclusive, né? Porque antes não tem planeta Terra, é bastante interessante, te dá uma empatia forte. Mas a última luta na Terra, né? Isso é maneiro. O final é na Terra, né? É apoteótico. É em Londres, cara. É tipo GMT Zero, tá ligado? Tá lá no meridiano de Greenwich. É uma parada assim, tá no meio da parada ali. Sobre o Andrômeda, tem que confirmar aí, tá? Aparentemente, as últimas coisas que eu vi é que os eventos do Mass Effect Andrômeda seriam durante os eventos do Mass Effect. Só que pro cara, se o cara viajou pra Andrômeda, tá? Andrômeda fica a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Tudo bem que perto você tá falando... perto do Ike. Tudo bem que você tá falando de um universo onde os caras viajam com fenda temporal, Mass Relay, o cacete a quatro. Só que aquilo, todo o Mass Effect passa dentro da Via Láctea ainda. Não é em outras galáxias aí. Então não sei como é que é o nível de tecnologia. Aí tem que ver como é que eles vão trabalhar isso. Se o cara chegou em Andrômeda durante os eventos de Mass Effect, pode ser que ele tenha saído muito antes. A gente tem que ver se o cara é humano. Não sai da Via Láctea, não. É tudo Via Láctea. Pelo menos no final do 3, no final do 2, eu acho que a gente sabe que a gente pega o Mass Relay da escrotice e vai pra lá. Você vai pros Batarians, o cacete A4. É. Talvez. Eu já não tô sabendo. Mass Relay da escrotice. Aí tem aquela parte que você vai resgatar também o pessoal da sua nave, foi sequestrado pelos filhotinhos dos Reapers, lá que eu esqueci o nome daqueles. Pelos colecionadores. Isso aí, o nome dos difuntinhos e com olhinhos azuis. São praticamente os Nightwalkers dos espaços. Alguém se prontifica a explicar um pouquinho como é essa história inicial do universo do Mass Effect, como a humanidade conheceu essa fauna espacial? Sim. Inclusive, eu deixei gravado uma introdução pra gente colocar no começo do programa, que é justamente a frase inicial do jogo. E só que você fez parte de narrador e dublador? Eu fiz voz... Eu posso ter feito. Eu posso ter feito. É mais fácil. Eu não lembro mais as datas, mas assim... Você tá falando com a mulher, assim. Na verdade, eu falo já. O... Meu Deus, sou louco. No século 22, exploradores terráqueos em Marte descobriram uma tecnologia que calhava de ser o que é o chamado efeito massa, que permitia que viagens interestelares fossem feitas de forma muito mais rápida e viável para a raça humana. À época, aquilo se tornou a descoberta mais importante da história da humanidade. Eles descobriram primeiro o Mass Relay, não foi? É, e com isso... Preciso de um negócio desse para ir trabalhar. Fala. Porra, cara, tipo, o Mass Relay São Gonçalo Barra, sabe qual é? E aí você... Puta que pariu, é coisa da minha vida. Tipo, acordei e tô no trabalho. Quem porra, é linha? Quem é linha 4, né? Quem é? Continua aí. Volta pra terra. Continua aí, porque senão... Anos depois eles tiveram... Anos depois a raça humana teve um primeiro contato com uma raça alienígena, foram os Túrios. Desde então começou essa relação entre a humanidade e as outras raças. Mas até então, até o começo de Mass Effect, o ser humano, né, a humanidade, ela é uma raça integrada a essa sociedade intergaláctica, mas é uma sociedade que tem pouco papel ou nenhum papel de destaque. Seria ali um desses partizinhos, tipo PHS, sabe, tem um deputado país inteiro. A raça humana meio que é isso para a galáxia. E o primeiro jogo, o primeiro Mass Effect, ele é totalmente sobre a humanidade ter o seu primeiro spec, é um soldado de elite que meio que é um Sérgio Moro da vida. O cara não tá acima de tudo. O primeiro jogo, ele representa muito como a humanidade tá conquistando um papel na galáxia. Não exatamente. Só um Spectre, mas também tentando um posto no conselho, uma questão muito política e mais influência nas decisões da galáxia. E aí tudo começa com isso, você ter o primeiro soldado de elite. Tem um milico humano que vai representar os interesses da raça humana frente à sociedade galáctica. E esse cara, ele vai ser um soldado. Um segundo passo é você começar a colocar um cara na política nessa sociedade conectada entre... Não sei se são várias galáxias ainda nesse ponto, mas enfim, essa sociedade ainda é interestelar, né? E existe houve uma ocorrência... Pra quem leu o primeiro livro, ele se passa antes da história do primeiro jogo e ele explica um pouco por que o cara que é o comandante da Normandy antes do Shepard. O Anderson. Por que que ele é fodão? Por que que ele é respeitado? Antes, quando a humanidade descobriu os Mass Relays e depois acabou descobrindo a raça dos Turians, eles travaram uma guerra entre os dois, né? Que foi conhecido, eu não lembro o nome da guerra, mas ela ficou conhecida por um nome. E então... Então, todas as outras raças viam a humanidade como uma raça muito agressiva. Eles respondiam muito com a violência. E então... O nome nome da sua guerra é a Guerra do Primeiro Contato. Isso, essa mesma. Não, então, não era difícil. Não era. E aí, era muito difícil conseguir espaço, tanto militar quanto de política, né, nessas outras, no Conselho Intergaláctico, por conta dessa fama que a humanidade tinha. E aí o primeiro jogo é justamente essa conquista da humanidade pra tentar se inserir um pouco mais nisso e provar que a gente não é só tiros e pontapés. É tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Até mesmo porque a humanidade veio do Rio de Janeiro, né, então... É. Tem parte dela aí. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. Uma das coisas legais é que um dos grandes embates, grandes rixas de raças no universo Mass Effect são dos humanos e dos Turians. E ao longo do jogo, o melhor amigo do Shepard, ou da Shepard, o braço direito é o Garrus. Todo mundo ama o Garrus. Garrus, olha, bacana. Eu vou falar que ele é lindo porque é puxão, aí é um pouco puxado, mas gente, ele é um amor. Ele tem seu charme. O amor ele tem a cara de periquito com, sei lá, um periquito réptil. Eles são periquito réptil, uma eles coisa são meio estranha. Pássaros mesmo, eles são meio estranhos. Eles têm, eles têm aquela formação. Eles têm um externo de pássaro, né? Eles têm aquela barriga. Não, uma asa ali. Ele é adorável, mas eu jamais conseguiria fazer a minha Shepard se relacionar com ele, porque eu fico imaginando como que ia acontecer o babado ali na hora, gente. Não tem com quem? Com... O bicho ia ter uma cloaca no lugar de a porra de um de ele realmente tem uma cloaca, com certeza. Exatamente. Adianta aí uma coisa aí, com quem a sua Shepard se relacionou? Com todo mundo. Todo mundo. Menos no primeiro jogo, pois é, mas é porque ele é friendzone, entendeu? Friendzone, é parceiro, pois é. Mas eu dancei tango com ele no DLC do Citadel, no Mass Effect 3. Foi sensacional. Melhor ele parte é do DLC. O Garrus, então, pra você era aquele cara que você postava no Facebook, né? Como esse não tem melhor amigo do mundo, não sei o quê. Tipo blá, blá. isso. E aí a galera coloca embaixo, né? Sim. Amigo, estamos com você. A guerra da friendzone. Não, mas no primeiro jogo. No primeiro jogo eu salvei o cara que eu já esqueci o nome. É isso aí, valeu. Altamente sem graça, mas eu fui porque eu, enfim. Mas depois eu joguei de novo e salvei a Ashley, que era bem mais interessante. Aí no bem segundo. Menos pior. Não, tô nem... sem graça pra caramba. Sim, mas é tipo, dentre os menos sem graças, assim, eu não tô nem falando pelo fato de ser homem ou mulher, não, mas tem algum diálogo um pouco mais interessante que o Kayden, né? O segundo eu não me lembro o que eu fiz da minha vida, não, mas eu acho que foi o quê? O certo é o Taylor. Foi o Taylor, foi o Negão. Peguei o Negão, peguei a Liara. Depois no segundo Liara. Gameplay peguei a, como é que era a carequinha mesmo? Meu Deus do céu, cheio de tatuagem. Isso aí, gente, tá foda aqui, hein? Pegar no dois. Ah, dá pra pegar no DLC, né? Suicide Girl. Normal, cara, ela é o personagem normal, a Liara. Normal. Exatamente. Ela é normal. No dois? Liara no dois. Sony, sim. O DLC é aquela mulher ninja, que é ladra. A Kazumi. A Kazumi, é verdade. Na verdade, Liara é o cara que tá nos três jogos, né? Isso, porque ela, tanto é que ela vira o... Ela vai virar o Shadow Broker. É, mas a Liara não é jogável no 2, não. Falaremos sobre isso. Eu peguei essa DLC depois de jogar o 3. Então eu nunca entendi por que no 3 ela é o Shadow Broker. Mas vamos para. Não, mas inclusive se você já tem um relacionamento com ela, no Shadow Broker você faz um revivalzinho depois de muito pé, entendeu? E aí no terceiro foi a suruba total, né? Eu passei o rodo em todo mundo. Inclusive tinha na Repórter, na mulher. Tava acabando, né? Você tinha que aproveitar muito. Pois é. É verdade. Eu só sei que os meus peixes viviam morrendo, entendeu? Porque eu usava o quarto pra outras coisas, então, os peixes, é tudo pra PQP, entendeu? É basicamente isso. Mas os coraçõezinhos mesmo era ou foi a Liara, ou o Friendzone, a Friendzone do Garrus, né? E o Kayden, que eu tentei fazer um revival por terceiro, mas, gente, o cara é muito sensual, aquele caso sem tempero nenhum, entendeu? Gente, não dá, cara. Ele já parecia um Khal Drogo ali da vida pra aí você ter um relacionamento melhor. O cara é meio sem graça. Tinha aquele Vega, Vega lá, né? Mas ele também é meio sem gração. É, ele é um soldadão. É, o Vega não dá. Esses caras muito marombeiros assim, entendeu? Não, não dá. Não dá ele certo, é o não. Fred Prince Jr. Gente, só um parênteses. O Vega não é o Fred Prince Jr. Não dá pra jogar com a Liara no 2, só no DLC. Dá sim. Ela é, então, ela é um personagem temporário, que é do foi o que eu falei. Que... Foi o que eu falei. Desculpa, você está correto. Estamos errados. Então, no 2 você não joga com a Liara no jogo normal. Já tem muito ela boneco é temporária, só no Shadow Bros. O negócio do livro que o Fabrício estava explicando, nesse primeiro livro, o livro mostra que o Anderson é o principal personagem humano da história, e já nesse livro o principal personagem dos Turians é o Saren, que é um personagem que no primeiro jogo ele tem um destaque muito grande. Eu não sei se tem esses livros em português. Tem. Tem, né? Eu acho que tem só do primeiro jogo. Primeiro é certeza que tem, porque eu tenho ele aqui. Eu tenho eles em inglês e em português, o primeiro. Pouco fã. Eu tenho o quarto também, mas eu me recusei a ler porque o escritor mudou e cagou a história toda, mas eu vou contar na parte que a gente falar do final do 3. Então, é a Revelação, Ascensão, Retribuição e Decepção. O quarto, tá dizendo assim? Eu não sei. Quarto? É. Decepção. É, eu não sei como traduziria isso. Eu não sei também. Pessoal, me tira uma dúvida. Só pra eu sempre tive a ideia de que o Spectre no universo Mass Effect era tipo um 007 galáctico. Era o cara que recebia as missões do conselho lá, ele tava um pouco acima das leis e ele podia ter licença pra matar e foda-se. Basicamente isso. Né? Ele é tipo um juiz Dredd, cara. Porque ele é o juiz do Júlio Carrasco. Eu ia falar que ele era tipo a nova no StarCraft, mas é isso aí. Ele é mais do que o 007 porque ele não responde à lei imediata. Ele tá acima dela e depois ele responde ele é por que ele fez aquilo. Ele é a lei, ele responde só ao conselho. Tanto é que quando o Shepard ele é julgado, ele não é julgado pelos militares da Terra, ele é julgado pelo conselho. Porque até apesar de ter abandonado os Shadows lá, os malucos, ele continua respondendo a eles. E, inclusive, a primeira missão do Shepard depois que ele vira Spectre é exatamente caçar o Saren, não é? Não. A primeira missão é a Eden. É uma arma que ele é uma arma, uma tecnologia que pode ajudar a melhorar a tecnologia existente. E aí, quando ele chegar lá... Mas ele descobre isso a partir da perseguição ao Saren. Não, então, não, a missão começa com você e um outro Turian, que ele é tipo o teu líder, assim. E aí vocês estão indo nessa missão na Eden Prime. Quando você chega lá, o Saren mata esse outro Turian, rouba o bagulho e bota tipo, a culpa teoricamente toda em você. É o Nihilus. Assim, mas isso é antes dele ser Spectre. Isso é antes dele ser promovido. Nesse ponto ele estava candidato humano a se tornar um Spectre. Exatamente. E aí você vai pra essa missão em Eden Prime com o Alenco e o cara que ninguém se importa porque morre no comecinho do jogo. É o Jenkins. Ele se chama Leroy Jenkins. É sério. Cara, isso é muito importante porque você vê que o Saren tá fazendo merda, você quer falar pra todo mundo que tá fazendo merda, só que o nego fala, caralho, que esse humano tá aqui? Tá querendo pichar os Turians de novo, cara? Esquece isso, não tem nada disso. Aí quando você prova que tá fazendo merda, você, olha, viu? Pela puta! Olha, admite. Aí o conselho faz, talvez você esteja certo. Aí você, filha da puta! E aí eles te dão o rank de Spectre pra você conseguir ir atrás do Saren, provar ele como culpado, né? Isso. E descobrir o que ele tá querendo com aquele Eden Prime. E aí, a partir disso, você vai descobrindo altas confusões pela galera. Eu digo pra vocês momento que a história... Momento sessão da tarde. A história do primeiro jogo, como aventura, né? Como você se tornar um Spectre, ter toda essa introdução, você ser o cara que bota o pau na mesa e manda foda-se pras leis, você ir atrás do cara e descobrir por que ele tá fazendo isso e entender um pouco mais do universo e da razão por que nós estamos quase morrendo e se fudendo, faz um jogo muito especial e provavelmente o meu preferido em pontos de história. Mas eu ainda acho todos os outros muito fodas. Eu acho que cada um tem o seu ponto especial que faz ele ser foda e quase o meu preferido, entendeu? A gente fala adiante sobre isso em termos de mecânica, mas cada um dos três tem um foco. O primeiro, ele é um RPG de exploração. O dois, ele é um jogo de ação. E o três, ele tenta voltar a ser um RPG com um tirinho. Mas nem falando de jogabilidade, falando dos conceitos de história mesmo dos jogos, cada um tem alguma coisa que me faz pensar, eu acho que esse é o meu preferido, sabe? sabe? É, pra mim o 1 é o fato de que ele me fez jogar os outros dois. O meu preferido é o 2. Meu preferido é o 2 porque ele justamente me fez continuar jogando, né? O primeiro eu gostei bastante, mas o segundo, aquela... Na verdade, os personagens, né? A construção da narrativa em cima do perfil dos personagens é uma coisa assim que me fez me sentir ali dentro praticamente, né? Então, acho que a maioria do desespero das pessoas, e meu Deus do céu, eu preciso salvar todo mundo, ficar todo mundo feliz, é por conta disso que você cria essa empatia com todos os personagens, até os que você acha assim, tal. Entendeu? Então, pra mim, o 2, na minha opinião, é o melhor de todos. Cada um dos jogos, você percebe que, à medida que o jogo ele foi crescendo, e foi crescendo os olhos da EA também, como publisher e tudo mais, eles decidiram que eles queriam apelar pra um público um pouco mais mainstream pra vender mais, porque eles já tinham um universo todo, que já tava bem estabelecido, e raças, e interações, e lore e tudo mais, e eles não queriam confinar isso pra um nicho de gameplay, que é o RPG, eles queriam expandir isso, e como já tinha alguns elementos de TPS no primeiro jogo, eles queriam investir mais nisso, e corrigir alguns problemas do primeiro, porque o primeiro tinha as questões de munição, que era você podia atirar, mas você tinha um cooldown, não era? Alguma coisa assim? É, você se atirasse demais, a sua arma ficava aquecida, você tinha que esperar ela. Isso, mas o 2 também tinha isso. O 2 também tinha isso. É que no 1 é agressivo. No 1 é mais agressivo. Não, no 1 é muito pior. No 1 você não só fica sem carregar. É porque o conceito que eles botaram é esse. O conceito é que você... o cartucho de bala não é bem bala. É um cartucho de refrigeração. Sim. Então, quando você acaba a sua, entre aspas, munição, a sua refrigeração, você não consegue atirar até que você encontre outro cartucho pra conseguir refrigerar a sua arma. No 2 e no 3, eles tornaram o jogo mais dinâmico, eliminando a necessidade do cartucho e fazendo que só que o recarregar é você esfriando a arma. Isso. Não, pera, eu pensei que era o contrário. Não era no primeiro não tinha munição e nos outros tinha. Não, isso. O primeiro tinha munição. Tinha não. O primeiro não, era um trabalho de aquecimento. O primeiro não tem munição. O primeiro é um conceito muito estranho no jogo, mas que mostra exatamente esse conflito entre o que os criadores queriam fazer do mundo e o que a publisher queria transformar o jogo. Então no primeiro não tinha munição, porque faz muito sentido que você faça umas armas de plasma que não precisa de munição, porque, enfim, só precisa de energia e tudo mais. E aí, eventualmente, eles inventam uma tecnologia de você trocar o cartucho de refrigeração, ou seja, tem que estar com vários cartuchos, e é super, super incômodo, sabe? Você fica andando com um monte de munição e tipo, munições que elas são compatíveis com todas as armas, então... Então, várias partes do jogo tem isso. Vem de um conceito do RPG da BioWare, do histórico deles, que foi sendo modificado pra agradar o público em geral. E às vezes acertou, às vezes errou. É por isso que... Foi um experimento nesse primeiro, porque eles vinham do KOTOR, que era melee. Então, um jogo de melee e força, onde... Cara, melee! Caralho, que susto! Cara, eu tô quase esse cu. Tô eu aqui lendo Mass Effect pra ver se tem assunto pra falar. Vem, porra! Seja bem-vinda. Eles vinham com essa experiência de melee, então não tinha que se preocupar com essa coisa de munição. E aí, no primeiro, eles tiveram que ver esse conceito. Eles acabaram mudando o segundo, porque eles fizeram o segundo jogo ser um pouco mais ação. Então eles tiveram que fazer uma mecânica de cover, como já tinha no... Mais de ação foi forçar a barra. Como basicamente, no Gears of War, né? Então, basicamente, a evolução de Mass Effect 1 pra Mass Effect 2 é a mesma de Resident Evil 1 pro 2. Você sai de uma realidade onde... Eu não acho que o Resident Evil 2 transformou o Resident Evil 1 num Rambo, mas... Eu entendo onde você quer chegar. Mas, por exemplo, outro ponto que vocês podem me ajudar a lembrar, porque eu só lembro vagamente, minha memória é péssima, mas eu lembro que o 1 tinha um sério problema de inventório, gerenciamento, alguma coisa. Sim, era muito confuso. Você pegava armas, tinha que vender um monte de armas, e você tinha que... Acho que tinha upgrades, ou acho que tinha tipo, vários modelos de armas totalmente desnecessários. Vocês lembram melhor disso, como é que era? Sim, você tinha um problema de ter espaço no inventário. Inventório ou inventário? Ih, rapaz, os dois são corretos. Eu chamo de inventório quando é o seu pessoal e inventário quando você tá listando os bens de uma empresa, mas você pode falar como quiser, porque eu tô errado. Eu acho que faz sentido. Inventário é pra alguém mais. A sua mochilinha, mochilinha. Continua. Obrigado, doutora Vivi Werneck. Quando a sua mochilinha ficava cheia e você não conseguia mais fechar o zíper, e isso acontecia com alguma frequência, porque não tem muito espaço, e você tava fazendo aquela exploração, porque um tem muita exploração, exploração e tava toda hora encontrando coisa no chão. Então você encontrava coisa no chão e aí você abria um baú e ele listava. Você encontrou aqui, sei lá, o item upgrade de munição, que é são cartuchos de perfuração de armadura, nível 3. Aí cartuchos químicos nível 2 e cartucho básico nível 200. E você podia escolher pegar todos ou pegar alguns deles. Só que isso uma hora enchia. E aí a sua opção era ou joga fora ou não pega a coisa nova que você pegou. Sendo você tinha como transformar ele em Omnigel também, que era a moeda do jogo, né? Isso, você podia transformar em Omnigel, que é um nome maravilhoso, inclusive, né? É o gel universal, tipo, serve pra tudo. Ele é um gel. E mesmo com armas... Se você botar no cabelo, ficou uma beleza também. E mesmo com armas havia esse problema. Era o problema de, tô com arma demais. E como, de novo, tem muita exploração, isso acontecia toda hora. E não dava, às vezes, tempo de você parar e ver, não, beleza, eu tenho que parar agora aqui e ver com que armas eu vou ficar. Você tinha que fazer isso muitas vezes. Então chegava uma hora que era só um saco e ficava chato. E além de jogar com o Mako ser uma porcaria, porque o carro era muito ruim de controlar, o controle daquele carro é pior do que jogar Star Fox Zero, e é muito ruim jogar Star Fox Zero. Ele passava mais tempo na lava do que na terra mesmo, isso, efetivamente. Isso, ele era horroroso. É praticamente um carro anfíbio. É, e aí ainda tinha esse detalhe de você ter que toda hora ficar gerenciando equipamento, se você chegasse num ponto em que você saísse do carro e usava seus bonequinhos andando por aí. É, então, nesse ponto era bem chato. O 2 foi disso. O Mako é outro exemplo. O Mako era um conceito de que se você tá explorando a galáxia, a maioria dos planetas é inabitado, não tem nada pra você fazer lá. Mas você, pelo menos, tem a chance de você ir lá e explorar pessoalmente com um carrinho e dirigir nos terrenos e tudo mais. Você tinha a chance de ir lá e se fuder, porque era, velho, você errava um pouquinho, você entrava na lava e morria. Era. Eu entendo. No 2, eles trocaram esse carrinho. Eles botaram, você ia com a nave, fazia aquele radarzinho e aí pegava a informação. Melhorou. Eu acho que melhorou. Esse ponto, tinha o carrinho, ele foi mal executado, mas a ideia de você descer no planeta e explorar ele é muito legal. Fizeram um jogo sobre isso esse ano. Vai voltar mais fizeram um jogo sobre isso esse ano. Mas que era real demais, porque aí o planeta não tinha nada, né? Aí você falava, porra, realmente não tem nada nesse planeta, vamos voltar? O que que eu tô fazendo aqui, né? Isso. Sabe, era totalmente opcional. Sim, totalmente opcional. Fazer se quiser. Eu fiz muito pouco. Eu joguei o Mass Effect 1. Como eu joguei o Mass Effect 1 no computador, na época não tinha pra PlayStation 13 e eu não tinha Xbox. Era uma época de muitas vacas magras. E o meu computador era um computador de 2004 que eu ainda estava usando em tipo 2010, assim, mais ou menos. Porra. Ah, era um laptop, na verdade. Era um laptop de 2008 que eu estava usando em 2010, mas ele não tinha placa nenhuma. É porque eu ligava ele no monitor. Ele não tinha placa de vídeo nenhuma. E eu jogava no mínimo, do mínimo, do mínimo. Eu fiz aquele jogo assim, pixel, pra ver a história. Praticamente andando pra lá. Eu joguei aquele jogo pra não me rebaixar ao nível da doutora Rebeca Yoshi, que não joga o jogo de vez em quando e vê no YouTube, entendeu? Pra não fazer isso, eu joguei o jogo. Eu sei. O jogo foi. Eu joguei tão mal jogado esse jogo que, por exemplo, coisas que eu não queria que acontecessem, tipo ter que matar um boneco mais maneiro da minha equipe, eu tive que matar. Porque eu não tive RPGzismo. Só tava enxergando ele, né? Só tava vendo o pixel. Só vi um pixel laranja. Deu um tiro nele e tipo, eu matei o Rex, cara. Eu acho que aquele borrão é o inimigo. Vou atirar nele. Nossa, eu matei o Rex por engano. Mas assim, eu infelizmente não me preocupei tanto com isso, porque eu sabia que quando fosse jogar o 2 do Play 3, eu ia fazer o GP interativo e ia poder consertar isso. E foi o que eu acabei fazendo. Então o Mass Effect 1 eu joguei, eu lembro que eu joguei com umas 20 horas e tanto. Eu joguei meio que rushado mesmo. Muito engraçado até... você ter 20 horas e tanto ser um gameplay rushado, né? Porque é RPG, né? Se bem que agora o Final Fantasy voltou às suas origens e tem 20 horas de jogo, por exemplo. Eu quero ver se fazer um gameplay rushado do Neverwinter Nights 1. Faz isso, eu quero ver vocês rusharem The Last Guard. Fica aqui o desafio. Esse aí não vou esperar ficar mais barato pra comprar, porque esse não. Grandia. E vão se fuder. Nossa. Grandia 2 ainda. Maior ainda. Mas fora isso, esses elementos de exploração que no Mass Effect 1 não foram tão bem explorados, é possível que agora no Andrômeda isso fique melhor, né? Já que se não for melhor no Andrômeda, o jogo falhou, que é um jogo sobre colonizar uma galáxia nova. Então se você... verdade, faz todo sentido. Eles pediram ajuda pro estúdio que faz que fazia os Need for Speed, aliás, antes fazia Burnout e agora tá fazendo Need for Speed. Melhor pedir ajuda pra essa galera do que pedir ajuda da galera do No Man's Sky, que aí tá ferrado. A galera do Need for Speed navegar de carrinho nos planetas vai ser muito louco. Vai ser foda. Qual carro você quer ir? Ah, eu quero esse Nissan Skyline aqui. Isso, vou jogar um Neon, uma roda. E tocar a trilha sonora de Initial D. A grande conquista da Criterion foi conseguir fazer de Burnout Paradise um jogo open world que não tem pessoas nenhumas, exceto o cara da rádio. É tipo um mundo pós-apocalíptico onde só tem cabos sencientes, assim, e um narrador de rádio que não tem mais o que fazer. Falando que não tem mais o tempo inteiro. E ele fica falando com você, porque ele não tem nada pra fazer, morreu todo mundo. Eu vou dar uma colaboração. Gente, cara, se tivesse gente, ia virar Carmageddon, entendeu? Porque certamente alguém ia querer jogar. Eu faria isso. Você, por exemplo. Jogar um carro pra cima das pessoas, com certeza. Por isso que não botaram ninguém ali. Da experiência que eu tive mês passado e retrasado de ir a Porto Alegre, talvez Burnout Paradise seja em Porto Alegre. Porque 3 da tarde, 8 da manhã ou 10 da noite, não tem ninguém na. É inacreditável. Eu perdi a pauta aqui na conversa. Todos nós perdemos. Vamos lá. Todos perdemos. O Mass Effect 2, como a gente já falou, virou um jogo extremamente mais ação. Tiro, porrada e bomba. Vai. Cover Mechanics! Por um lado, você perdeu um pouquinho aquele espírito de mega RPGzão, distribuir ponto, atributos e XPzaço. Por um outro, tornou a experiência bem mais fluida. O Senhor da Eternidade odiou com todas as forças dele a jogabilidade do 2 e parou de jogar nesse jogo. Eu, por outro lado... É verdade. Por outro lado, eu achei um jogo mais fluido, apesar de gostar muito da mecânica de RPG do primeiro. Eu achei um jogo mais tranquilo de jogar non-stop. Eu tenho uma memória muito vívida do Mass Effect 2. Eu joguei ele, ele já tinha saído há bastante tempo, né? Em 2012, no final do ano, na virada de 2012 pra 2013, eu há alguns meses apenas morava sozinho num apartamento de 130 metros quadrados, eu e o gato. Nossa, e coloca uma musiquinha triste nessa hora, tá, gente? Não, a música pode ser feliz, a música, tá? E eu, nessa época, tava começando a ter alergia ao gato. E eu morava num apartamento de 130 metros quadrados sozinho. Olha, isso tá ficando triste agora. Que obviamente. Não, tá tranquilo ainda. Que obviamente eu não limpava, porque eu tinha acabado de começar a morar sozinho. Então, essa coisa de limpar, assim, eu tava naquele espírito de. Ah, uma hora vai estar limpa essa porra aí. Limpeza é overrated, né? Quando você mora sozinho. Limpeza. E. Então, Mass Effect 2 foi um jogo que eu joguei espirrando o tempo todo. Então, assim. Não é sacanagem. Você tem dele é isso. O legal foi a descoberta dele, cara. Porque ele espirrava. E um dia ele falou assim: cara, eu tô achando que eu sou alérgico ao gato. Eu tô achando que eu sou alérgico ao gato. Você, não, gato é não sempre ao viveu caos, aí. Né, aí ele mas a minha mãe limpava a casa. Aí, ok. Era praticamente pra não ficar espirrando. Eu lembro era até hoje. Tá morando com o primo It do lado de tanto pelo cabelo junto e tá reclamando do gato, coitado. Isso. E eu lembro que assim, eu montando lá Suicide Mission, não, falar o Tane vai fazer isso, a Jack vai fazer isso, o Zaid e o Garrus vão fazer não sei o que e a Miranda vai e só espirro. Então assim, eu vejo imagens de Mass Effect 2, eu vejo conteúdo de Mass Effect 2, eu lembro de espirrar, que foi naquela época que ele começou. Eu espirrei 12 personagens. A diferença pra mim entre o Mass Effect 2 e Mass Effect 3 em questão de jogabilidade foram muito poucas. Do 3. Você tem o que eu achava mais maneiro é você virar aquela energia do encontrão, né? Virar um touro-man de energia e dar um espadão no cara. Mas aquilo era uma classe, né? O Vanguard. Vanguard tinha aquilo, que era a melhor classe, que não jogou de Vanguard, é burro. Exato. E era o encontrão, apertava o triângulo A minha classe preferida é Sentinel, que eu tinha um escudo bolado que eu destruía todo mundo só nele. Na verdade, todas as classes são maneiras. A única que eu tenho um pouco preconceito é quem joga de Soldier. Eu acho que o cara foi preguiçoso. É muito basicão, né, cara? É o Warrior do RPG clássico, entendeu? É o mais prático. Eu fui jogar de guerreiro. E isso é uma coisa que eu... Na época eu joguei de engenheiro. Mass Effect não é o jogo que todas as pessoas vão lembrar pela jogabilidade. Ele não conquistou a posição que ele tem no mundo dos jogos por ser um jogo de jogabilidade brilhante. Porém, ele tem uma jogabilidade muito divertida. E eu digo isso porque Mass Effect foram uma das poucas franquias, se não a única, que eu joguei a franquia inteira duas vezes. Eu nunca fiz isso pra ninguém. Assim, óbvio que um jogo e joguei duas vezes. Poucos, mas fiz isso. Mas uma franquia inteira foi só Mass Effect. E da segunda vez que eu joguei, eu tive uma experiência completamente diferente, tanto em questões de narrativa quanto em questões de jogabilidade, porque eu peguei outras classes. Fiz classes diferentes nos três jogos das duas vezes que eu joguei. Então, nenhum jogo foi a mesma coisa. E eu paro palmas pro Mass Effect cada dia. E é legal porque se você for perguntar pra qualquer pessoa que jogou como foi a experiência dela, vai ser diferente da sua em qualquer uma das suas duas vezes. Tanto na narrativa quanto na jogabilidade. Sim. Não, a experiência já começa a mudar quando você escolhe fazer John, João ou a Jânia, né? Exato. você vai fazer João ou vai fazer Jânia, já muda. Eu só fico triste porque eles só foram colocar um cânone pra versão feminina do Shepard terceiro. Não, não, então, acho muito pior. Tem uma coisa muito pior. Eles só foram colocar um rosto decente na Shepard feminina no terceiro. Que é o que eu tô dizendo. Ela parecia um boneco de massa. Ela tinha. Era muito estranho, cara. Tinha uma boca meio caída, assim, no escanto. Por mais que você ficasse uma hora mexendo ali na cara daquela mulher, não havia botox espacial que desse jeito. Não dava. Se criava ela, ela fazia assim. Não. Cara, todo personagem que não fosse aquela cara padrão ficava escuro, cara. Tu ia criando assim, caramba, isso não faz sentido. E pelo menos no videogame era horrível. Vocês comentaram sobre a diferença do O Shepard e a Shepard. Eu, particularmente, não é, ela vai porque é mulher, que não sei o que, não. Mas a dublagem da Jennifer Hale, pra mim, deu um banho assim, né, do Mark Meer, assim, estrondosa. Até porque ela tem muito mais tempo de carreira em relação a. Sim, e você nota, e aonde que eu realmente notei isso, se eu não me engano, foi. Porque assim, o interessante da narrativa do Mass Effect é que sempre no final, aquele momento do ápice, tem o Shepard ou a Shepard que faz aquele discurso motivacional, entendeu? Uh-huh. Motivacional barra esporro coletivo. Isso, aquele o segredo, entendeu? Aquele discurso o segredo. Então, o discurso motivacional da Shepard no Mass Effect 2, quando ela tinha que levantar a galera pra falar: gente, a gente vai se fuder muito agora porque a gente vai ter que ir lá pra puta que pariu buscar o carinha. Então ela precisava animar a galera, animar, né? Pelo menos encorajar a galera a se fuder dessa forma. E, gente, pelo menos eu me senti de uma forma que, caraca, eu quero me fuder lá também, entendeu? Então, você sabe que a pessoa é foda quando ela te encoraja a se fuder. É, eu quero exatamente me fuder pra essa mulher. E assim, e eu escutei o discurso duas vezes, porque eu joguei tanto com o Shepard quanto a Shepard. Gente, o dele, eu ia olhar pra cara dele e falar assim: cara, se fode aí, cara. Eu vou pra casa. Eu penso um pouquinho diferente de você, Vivi. Eu acho que a voz dela fica muito irado quando você joga de Renegade. Fica indiscutivelmente irado, mas fica realmente, eu acho que fica melhor com o não, mas meio aí, Shepard. Então, mas é porque o meio Shepard... Ela é mais meio... Ela é mais, ela é mais sim, merece. Pegada, exatamente. Mas a questão não é essa. Não, a questão não é essa. Tá pensando o seguinte: combina mais a voz dela de Renegade, porque não é porque a voz dela pra Paragon não fica boa. É porque o cara tem voz de frouxo. E voz de frouxo num Renegade não funciona. Fala, vou fuder você, otário. Vou lhe fuder. Vale dizer que a Jennifer Hale é a mãe do Dexter, do laboratório de Dexter. Ela, não, ela, ela é a voz. Ela é quase tudo em Cartoon. É verdade. Eu descobri que ela lia do Diablo 3, entendeu? Eu falei, caraca, essa mulher também faz o Diablo, não sei o que. Fala porra toda essa mulher. Eu adoro ela. Se Mass Effect saísse hoje, a gente ia ter um problema a menos, porque com certeza o Mayo Shepard já ia ser da EA, né, a franquia, e eles iam ter pago aquele cara que dubla tudo hoje em dia, aquele americano lá, o que dá maconha pro Kojima. O que dá maconha pro Kojima, quando o Kojima veio dos Estados Unidos. Esqueci. O que dubla o Bioshock e o... Não lembro o nome dele, mas esse cara que dubla tudo aí. Não. Era que eu tinha que lembrar o nome dele. Não. Alguém dá mais droga pra esse cara. Não, Nolan North, é o outro. É o que dubla o irmão do Drake no 4, que dublou o... É o Pagamin no Far Cry 4, não é? Talvez. É, ele dubla tudo. É esse cara aí mesmo. Se você procurar no Google aí, você vai achar, mas eu tô com preguiça agora. Mas é... Cara, que Troy Baker. Procurei aqui. Todo mundo aí, ninguém abriu um Google pra procurar. Mas é esse cara aí, Troy Baker. Ninguém se máxima, cara, essa hora. Ia ser esse cara hoje em dia. Mas... É, mas esse Mike Meer aí... Ele é muito bom. Continua no próximo episódio.